olhando em seus olhos. Indefesa, fico em transe hipnótico. Tão vulnerável a esse ar. Entrego a minha vida pra a força desse amor. Obrigada.